Só o Salvador Azul, Pássaro Venoso, Paraná, autonomia de 4 horas e 30 minutos, 125 no POB, ao segundo Ribeirão Preto. 4069 ainda no ponto de espera, 1895 a torre, altímetro 1015, meu voo. Índia, a senhora da 10, 1245, o Pássaro Venoso. Mike, controle. Confirme posição, contatada perdida. Base 9874, autorizado em LSXC, pista na 0, reporta estabilizado. E vai reportar estabilizado o Mike, log 9874. Mais que confirmar o controle? Entendi. Afirmativo, conforme instruído após o companheiro. Obrigado. Salvador, muito bom dia, Azul 4069, pronto no Copacabana da Unidade. Azul 4069, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pista 10, o vento 120 graus com 5 nós. Vai alinhar e decolar, 10, 4069. Salvador, bom dia, voo no 804, ponto espera, abraço. Mantenha o ponto de espera, voo no 804. Não será. Então 9910, desça para 3000 pés, ajuste na 095. 3000, comigo, 15, total 9910. 10, voo no 804. Estabilizou, Varig Lang 9874. Varig Lang 9874, complete com a estimação, torre 1-9-9-5. 18-5 aqui, bom dia. Está 9910, desça para 2000 pés, ajuste na 0-5, autoriza VLS-XA, pista na 0, reporte estabilizado. 2015, XA da 1-0, reportará estabilizado, total 9910. Mike Golf, Mike, reporte a 20 milhas afastado do Salvador. Tá livre a coordenação, Mike Golf, Mike. Azul 4069, decola os 47, controle 1-19-8, bom voo. 19-8-4. terminando. Salvador, bom dia, Azul 4069. Azul 4069, contato radar, sobe 360, saída dela. Nadael, sobe 360, 4069. O 4069 poderia voar direto da EL? Autorizado direto da EL, azul 4069. Ok, grato. Voo 1804, livre da colagem pistão no zero, vento 110 graus, meia dúzia de nós. Livre da colagem, voo 1804. Varig logo 9874, check trem. Bastante checado. Ciente, livre pouso, pistão no zero, vento 110 graus, meia dúzia de nós, VLOG 9874. 9874. Uno 804 da Colos 49, controle agora em 119.8, bom voo. 1198, bom dia. Controle Salvador, voo 1804. Voo 1804, contato radar, subo 360, saída da EL. Da EL 360. Comandante 3597, autorização 360, Brasília. 3597, copiou 380, quase em coordenação. Brasília 380 autorizado, via para o Zulu 97, decola da pista 110, primeira curva direita, subida agora e transição ao fito, controle 199.8, responda 5535. Autorizado conforme o TAM 3597, Salvador, Brasília 380, via para o Zulu 97, decola da 10 direita, agora o fito 19.85535, TAM portão 07, TAM 3597. 3597, cortejo médico, restinho para feedback acionamento. Vamos lá. VLOG 9874 no solo 51, na direita 121, décimo 9. 121, Salvador, bom dia, o Variglog 9874. Variglog 9874, Alfa, aqui no Pátio 3, bom dia. Solo, bom dia, eu vou 1795 na posição 2 para a posição 10 de treinamento. Então 9910, bom dia, continua a aproximação, check 3. Baixou e travou, a meia milha do stand. Ok, total 9910, tem autorizado pouso. Pista 10, vento 1, 10 graus com 05 nós. E o pouso total 9910. Após o Varg, puxa aciona o tipo 5254. Confirme o gol, chamou para push. Chamou para push o gol 1795. Gol 1795 para push, pega acionamento na posição 2. Jado, gol na 705, for Jado Tribeca Sanashim Tax. Aqui Juliette Romeu na frequência da torre, prossiga. Cento e vinte e um nove pra cópia, o Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Voo local, Salvador, Salvador, decola da 1-7, direita, axé, um nome e o pai sobre o voo Parque de Pipoa, Sé, Avenida Paralela, controle 19-8, transponda 0-1-3-1. Ok, grato, estamos atualizando nesse momento, e 500 para ele para o sul. Novamente, estou reparacionamento para o de decolagem, altímetro 1015, bom voo. Gol 1804, controle. Prossiga, gol 1804. Gol 1804, vai bridge. Bridge, gol 1804, cruzando 180. Azul 4069, chame Recife, 1251, na terra em 3325. Desculpa, confirma a frequência pro 4069? 1251, na terra em 3325. 251, na terra em 3325, obrigado, bom dia. Gol 1804, chame Recife, 1251, alterne 1-3325. 1-2-5-1-1-3-3-2-5, gol 1804. O TRIP 55 no 4 está pronto para o táxi, POB 47, autonomia 4 horas, alterna Salvador. TRIP 55 no 4, siga o Boeing da Gol que puxou no pátio principal até a ponta de espera, lá 1895, altímetro 1015, bom voo. 1015 via pátio principal, TRIP 55 no 4, muito obrigado, bom trabalho. Operadora, o Papa Romeu mais distante, Juliette, sentindo a informação, Juliette, solicita alteração de tráfego para Teresina, nível 280. Mike Sandro Juliette, Teresina 280 autorizado, decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, subida Momo, Alba após Alba direto, controle 1-9-8, transponda 5524. Transponda 5524? Afirmativo. Então, Papa Romeu Mike Sandro Juliette, autorizado Teresina de alta ponto de voo, nível 280, saída Momo, Alba com curva esquerda. Centro de controle 198, transponda 524, Mike Tango Direct. Mike Tango Direct, correto, sem para o pushback acionado. Paulo Golo 715 para o táxi, Campinas Alterna 358, POB 180. Golo 715, via Índia no ponto de espera 1895, altímetro 1015, bom voo. Índia 1895, obrigado, bom serviço. Confins 360 agora, copia? Confins 360 autorizado, decola da pista 1-0, primeira curva direita. Subida da El, Leda, após Leda Bridge, segue na Pesolu no meia, controle 199.8, responde a 5522. Protegimento correto, time para pushback e acionamento. Passou do gol no 606 no 5, pushback e acionamento. Autorizado, pushback e acionamento, time para o 607. Mais um ataque. No 4, bom dia, após a rolagem do Boeing, a linha e mantém cabeceirão no 0. Após o gol, a linha e mantém 5 no 4. Autorizado, táxi até interseção com a 1-7, Mike Juliette Romeu. Autorizado alinhar e decolar com o ProSul, vento 1-1-0 graus, 7 nós, Mike Juliette Romeu. Autorizado alinhar e decolar, ingressar e decolar da nossa direção. Então, fora. Mike Juliette Romeu decola o 01, prossegue com a proa do farol de Itapuã, chama o controle em 1-19.8, bom voo. Prossegue com a proa do farol de Itapuã e transfere para 1-19.80, grato, bom dia. Controle, muito bom dia, o papapapá Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, mantenha 5 condições visuais, o litoral 503. Condições visuais, na linha do litoral, 500 pés, Mike Juliette Romeu, na escuta permanente. Mike Juliette Romeu, controle? Na escuta. Confirme a área que vai fazer sobrevoo? Linha do litoral e barca de Pituaçu. Entendi. Só confirmando, controle, há condições da... Assim que autorizado, proa direto de Bonfim, Cidade Baixa. Décima 8, bom voo. Bom dia, obrigado. 5-7, pushback, acionamento na ponte 07. Autorizado, pushback, acionado 7, para táxi 3-5-7. Pushback acionamento, eu vou no 642 na 62. Autorizado 612, atento. A ordem, Boeing da Tank, vai puxar sua esquerda, chama para o ataque, vou na 642. Teve push e vai passar para o ataque escuta. Águia Dourada no ar. Águia Dourada. Abraço, galera. Colagem 55 no 4. Vai dar pra chegar, comando. Vai dar pra chegar. Alô. Informação, outro dia eu coloquei em prática aí a prioridade de urgência, sem emergência, viu? Ah, é, né? Tô tranquilo. Abraço. Círculo 4 da cola ao 04, 19-8 agora, bom voo. 19-8, trip 55 no 4, obrigado, bom dia, bom trabalho. Tranquilo. É possível chamar pro Neto a frequência 12345? Não, escuta, mas já deixa eu ver. Controle Salvador, muito bom dia, trip 55 no 4, na PUC. Solicita a possibilidade de voar direto da Caju. 155-14, contato radar, suba a 150, Pucajamo DCT. Pucajamo DCT, trip 554. Papapá, mais direção meu, passando através do Parque de Sossu, pegando proa direta para Elevador Lacerda, cidade baixa. Sente. Recife 310 autorizado via Peruísque 58, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 199 decimal 8, transponda 5541. Cotejamento correto, me para o pushback acionar. Portanto, 3597, confirma 3570. 178, 4 horas e 5, Galeão. Fiquei 178 a bordo, Galeão, 4 horas e 5, foi o gol. Mesmo teste. Ok, no 607, no 5, em frente, Índia, no ponto de espera 1895, altímetro 1015, bom gol. Ok, em frente, Pátio Índia, no ponto de espera 18954, obrigado, bom dia. Está 3597 para o táxi, contêiner 35150, amor. 3597, siga o Boeing da Gol à sua frente, corrigindo. Siga o Boeing da Gol, no ponto de espera 1895, altímetro 1015, bom voo. Observam o mesmo saudade, seguiram o mesmo 18950, está 3517 e a Pátio Índia. Gol na 642, na escuta? 642 na escuta. Solicitou o push, não iniciou. Teve algum problema? Não, negativo. Ok, então quando totalmente pronto, chame novamente pro push. Tá totalmente pronto. Ok, então aguarde, por gentileza. Quase você. Bom dia, gol no 607. Gol no 607, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, com vento 1-0 graus, com meia dúzia de nós. Juvenil, decolar 1-0, gol no 607. Gol na 715, chame Recife, 1288, alterno 260. No portão 3, está passando a retaguarda das 2 da TAM, pode estar autorizado o feedback, senão na 605. Após a 2 da TAM, está autorizado o feedback do 605. Contato radar pelo 360, saída da EL. Confirme a POB, autonomia. 62, a autonomia 1330, vai seguir a aeronave da companhia, na pintura Variga, o 643. Da 3517, livre decolagem 1-0, vento 1-0 graus, meia dúzia de nós. Autonomia 3 horas e 45, alterna com a mina, 1974.